America 239 on the ground at 14, vacated by right, the contact ground 121, decimal 1, on your. Yeah, 121, decimal 1, one key American 239. Salvador, seu Papa Romeu, Mike Serra Golfo, estabilizando o ILS, a intenção é manter o número 5 até as proximidades das 17, cancelar e prosseguir para a base curta. Motivo, Mike Serra Golfo, reporte para o cancelamento. Direção é constante, Serra Golfo. Passando externo, tem abaixado travado, Mike Serra Golf, cancela para 17. Mike Serra Golf, serviço de instrumento cancelado aos 107, base curta pela direita, reporte na curtíssima, Mike Serra Golf. Base curta pela direita, vai reportar na curtíssima. Curta, Mike Serra Golf. Relativo, Mike Serra Golf, tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão 17, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado, Mike Serra Golf. 20, Mike Sierra Golf, confirma o pátio. 7, autorizado back track, eu tô ativando na pista, Mike Sierra Golf. Salvador, bom dia, azul 4489. Azul 4489, bom dia, justo no 018, reporte externo, baixado e travado. Espera externo, azul 4489. Mike, bom dia. Azul 4489, passou externo, já baixado, travado. Azul 4489, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 190 nós. Livre pouso, pistão 10, azul 4489. Táxi da Ponte na Papaya, qual a faixa? Polícia 04, bom dia, mantém ponto de espera. Sim. Salvador, bom dia, eu chamo a minha 312, está bem cuidado. Na minha 312, bom dia, justo no 08, continua a aproximação, guardando a vista livre. Gente, minha 312. É com a porta autorizada, minha aproximação 7, a porta aliada e pronta. Azul 4419, no solo de 25, direita 121, decimal 1. Direita 211, 4419. Na metriz 12, autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 10 nós, check o trem. Baixado e travado, autorizado pouso, pistão 10, chama a metriz 12. O Mike Serra Golf Sierra Oscuro da Torre. O Papa Romeo Mike Serra Golf na escuta da Torre. Olimpo 04 em condições de alinhar e decolar de imediato. Inicialmente ali mantém a cabeceira no zero, Olimpo 04. Guarde com a próxima. Schneemann 312, no solo 27, direita 121, decimal 1. Direita 121, decimal 1, uma boa corrida. Olimpo 04, exato decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, no zero nós. Torre Salvador, voo no 649, passo externo, sem baixar travado. Voo 649, ajuste no 018, curso de aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, gol no 649. Volume 649, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, no zero nós. Autorizado pouso pistão no zero, volume 649. Olimpo 04, decolador 29, controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, contigo. Torre Salvador. Bom dia, o TAN 3304 estabilizado no ILS, é que saiu da pista 10, agora 3 milhas e meia para o IGCA. TAN 3304, ajuste 108, continua a aproximação número 2 para pouso. TAN 3018, continua a aproximação, TAN 3304. É qual a faixa autorizada a decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 90 nós. Tá 3304, oi. Confirma por 3304. Estimativo, fomos traço para decolada 17. No momento, o tipo é um Bravo Eco 20, não vai ter fico aproximação, ok? Tá, gente, ok. Voo 649 no solo 31 no direito, no 21 decimal 1. 21 decimal 1, voo 649. Eco Alfa Oscar decolado aos 31, mantenha a proa até 2000 pés e chame o controle em 119 decimal 8. Na proa até 2000, após 198, Eco Alfa Oscar. Obrigado, Mandinho. 3304, autorizado pouso pistão 90, vento 180 graus, 8 nós, cheque o trem. Pouso autorizado, pistão 90, trem baixado e travado. Salvador, bom dia, 35324, considera pronto. Tem condição de plantar em caráter, obrigado. Bom dia, 35324, mantém o ponto de espera. Salvador, bom dia, está 3854, afinal, baixa de trabalho. Então, 3859, mantém a aproximação, aguarde que está livre. Guardando 3859. Solo 33, virando à direita, solo 121, decimal 1. À direita, 121, decimal 1, gente. São 3859, vento 180 graus, 08 nós, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, são 3859. 35348, visual, com tráfego na curta. 35384. Após passagem do tráfego, ali mantenha no 035384. 35384. Expandido, igual 9083, como número 2. Pronto, ponto de espera, 10. Gente, igual 9083, mantenha o ponto de espera. Será? Estou ali, Salvador. Bom dia, Azul 9978 da Azul. Está avisando no ILS da 1, Zé. Azul 9978, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Segue na aproximação, vai dando pista livre, Azul 9978. Então, 3859, solo 35, livrando direita, solo 121, decimal 1. Continuando 121, 1. Bom dia. Direita 121, 1, bom dia. Quatro, vento 170 graus, 10 nós, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, 10, 53, 19978, vento 1 a 70 graus, 10 nós. Livre pouso, opção 10. Livre pouso, opção 10, azul 9978. Uniforme Sierra, vento 170 graus 09, aproximação para a pistola 017. Trip 5384, decolou 37, controle 119, decima 8, bom dia. 0985384, bom dia. Mike, Eco Delta, Celebre Taxi, chama para ingresso 17. Bom, 9083, visual com tráfego na curta, final. Afirmo. Após passagem do tráfego, a linha mantém o 90. Após a linha mantém, gol 9083. Azul 9978, solo 38, solo 121, decima 1. Bom dia. Solo 21, decima 1, azul 9978, bom dia. Salvador, bom dia, o Papá, Papá Bravo e Uniforme Sierra. Bom dia, Bravo e Uniforme Sierra, aproxima para 10017. Se possível, no marcador médio, cancela e vai para a base da 17 pela direita, se possível. Afirmativo, reporte para o cancelamento, Bravo Uniforme Sierra. Reportará o Sierra. 9083, livre decolagem, vento 180 graus, 08 nós. Decolagem 180. Decolada 40, chama controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, 903. Torre, o Bravo Uniforme Sierra cancelando, vai ingressar pela base da, pela direita da 17. Sente, Bravo e Uniforme Sierra, porta na final da 17. Reporta na final, Bravo Uniforme Sierra. Bravo Uniforme Sierra, confirma trem fixo ou retrate? Trem fixo, senhorita. Gente, Bravo Uniforme Sierra. final da 17, o Bravo e Uniforme Serra. Bravo, Uniforme Serra, tá Uniforme Serra, solo 42, autorizado backtrack e taxi até Baeté, reporte livrando a pista. Gente, no corte de frequência, bom dia. Alfa Tango Tango, reporta na instituição Papá. Eu faço só em cima na disputa da torre. Para a torre? Meu Foxtrot Lima, aguarda um minuto, por gentileza. Salvador, bom dia. Oxanai 6225, ponto da 10 pontos. Oxanai 6225, livre linha de colapso no 0 vento 180 graus 089. Livre linha de colapso 10225. Alfa Tango Tango autorizado, cruzamento da 1735, táxi via Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama solo em 121 decimal 1. Romeu Foxtrot Lima, é a torre. Romeu Foxtrot Lima já acionado. Sente, reporta para o táxi, aciona no transponder 0134. Checo Delta, reporta, correção, reporta alinhado e pronto, 917. Checo Delta, livre decolagem, piscina, site, vento 180 graus, 099. Delta fora do solo. Mike Delta fora do solo aos 48, vou na proa do litoral sul, chama o controle em 119.8, bom voo. Chama controle 119.8, Mike Delta. 6225, decolado aos 48, chama controle em 119.8, bom voo. 119.8, grato, bom dia, Oceaner 6225. Confirma? Ima Kilo Zulu, reporta na Papá. Lima confirma no pátio 5. Gente, no pátio 5, decola diretamente do pátio ou taxi? Pesado, decola diretamente do pátio, comprou a noite, repórter mandando fora do solo, vento é 180 graus, 099. Lima que o Lula mantém a posição agora. Lima Kilo Zulu, autorizado cruzamento da 1735, taxi via Quebec, Mike Lima, confirma a parte 3? Lima Kilo Zulu, autorizado cruzamento da 1735, taxi via Quebec, Mike Lima, confirma, prossegue para o parte 3? Afirmativo, 121 decimal 1 na Lima. O meu Foxtrot Lima decolado aos 50. Foi, comprou a nota, chamou o controle em 119 decimal 8, bom voo. 098, grato. Torre Salvador, muito bom, coluna 60, passou Duna no ILS. Bom, na 160, continua a aproximação, tráfego na 9 estado, correção, tráfego já avistado, checa trem, né, equilíbrio e pouso, no 0, vento 1, 8, 0 graus, no 0. Quem vai checar o trem no 160? Passando externo, baixar travado, com o nono 60. O nono 60, sente, confirmando livre pouso, vento é 180 graus, 109. Livre pouso, pista 10, com o nono 60. Solo 59, livre direita, chama solo em 1, 2, 1, pessoal 1. Direita 1, 2, 1, 1. Boa, 1, 90. Alfa Tango Tango, Harim decola de imediato. Sente, livre NE de colapso 1-0, vento 170 graus 1-0-9. Oi, Salvador, muito bom dia. Oxanel 6301, estabilizado em INS, X-Ray da 1-0. Oxanel 6301, continua aproximando, salvado. Autorização de pouso para informação Charlie 402, iniciando a decolagem na pista 1-0. Gente, Oxanel 6301. Tem mais aquela Zulu, mantém o ponto de espera. Xanã 6311, livre pouso, piscina 0, vento 170 graus, 099. Livre pouso, 990, pro Xanã 6311. Papapá, Alfa, Tango, Tango, decolada 04, chama controle em 199.8, bom voo. Controle 098, Alfa, Tango, Tango. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo, Serra Lima. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, continua a aproximação, é porta no externo, baixado e travado. Gente, chamará externo, baixado e travado. E Michael Zulu, Lima, na cabeceira 1-0. Xanã 6311, sola 06, livre direita, chama sol em 121, decimal 1. Xanã 6311, copia 1211, livre à direita, agilizando por gentileza. 211, agilizando. Xanã 6311. Aquilo Zulu, livre decolagem, piscina 0, vento 70 graus, 089. Serra Lima, confirma então, pode de pouso 1-0 ou 1-7? É, 1-7. Sente que o Serra Lima reporta para o cancelamento. Ah, poderia cancelar da presente. Sente cancelado 07, reporte na final da 1-7, baixado para baixo. Vai chamar final da 1-7 aqui do Serra Lima. decolada 08, chama controle nenhum, 99.8, bom voo. 98, grato, Lima, tudo bom. Salvador, muito bom dia, eu sou 4299, próximo ponto de espera, pronto. 4299, próximo ponto de espera, mantém ponto de espera. Mantém, 4299. Quilo sem anima visual com Alfa Tango Tango, um Charlie 402. É negativo. Gente, o tráfego está mantendo pro oeste, não interfere na sua aproximação, é código no visual. Sim, gente, nós estamos já na base aqui da 17, já vai girar final aqui do Serra Lima. Serra Lima sempre livre pouso, pista 17, vento 180 graus, 019. Sim, gente, livre pouso aqui do Serra Lima, baixar travado. Serra Lima, solo aos 1-1, confirma o pátio. Gente, livre à direita, ao estacionário de frequência, bom dia. Do 4299, livre decolagem, pista 10, vento 190 graus, 099. Livre decolagem, pista 10, azul 4299. Bom dia, torre, Alcântara, zona 39.090. 3179, bom dia, linha, mantém que é 0-0. Mantém 0, tá 3179. Outro 299, decolada, zona 2, chama controle 1, 9.8, bom voo.